Mas ao vivo não? Pô, já chega atrasado e já chega, né? Nem sabe se tá ao vivo. Tá ao vivo isso aí ou não? Chega atrasado e faz gracinha ainda. Tá ao vivo, rapaziada? Parece que tá, hein? Tem alguém aí? Tem alguém aí nesse chat aí? Puta, acho que nem tá ao vivo ainda. Alô? Tem alguém aí? Vou tomar cerveja sozinho. Ah, tá ao vivo. Puta, então peraí. Ao vivo! Saudações alviverdes a todos e desculpe o atraso. Fazer a apresentação direito, eu sou Conrado Cacá, você está começando mais um Periscácio. Toda segunda e sexta-feira aqui no nosso canal do YouTube. Deixe seu joinha, joinha ali, deixa lá ali embaixo. Joinha, já deu? Já deixou? Tô todo animadinho, hoje é sexta-feira. E também clica no sininho, principalmente você que está chegando agora aqui e não conhece direito o nosso canal, clica lá no sininho para ser avisado a cada vez que fizermos novas transmissões. Muito bem, senhores. É, tô animado, mas não devia, né? Porque, na verdade, hoje é um dia muito triste na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Na verdade, ontem foi um dia ou uma noite muito triste. A política do Palmeiras... O Palmeiras pode decepcionar às vezes de vez em quando, né? Mas a política do Palmeiras decepciona às vezes. A gente sempre, sempre. Podem falar o que quiserem da história lá da tal da empresa lá que quis patrocinar o Palmeiras. Se é que existiu, se é que... Sabe? Agora, bate um cara na sua porta. Fala assim, ó, meu amigo, tenho aqui 1 bilhão. Para colocar no seu time. E eu sei que você é candidato a presidente e tal. Mas se você não ganhar, eu coloco também. Porque eu quero aparecer. Quero fazer o meu negócio aqui. Pode ser o maior pilantra que for, hein? O que, que você faz? Pô, uma proposta de 1 bilhão. Você joga fora o bilhete premiado? Pode ser um bilhete premiado, né? Pode não ser nada. Você pega... Leva a proposta e fala assim, ó, chegou a proposta assim, assim, assim, mas se eu fosse vocês eu fazia uma checagem assim, assim, assim, assado, a tal da due diligence, né? Que foi o que o Genaro Marino fez. Ah, mas ele poderia ter checado, ah, ele pode... O que ele fez não lesou o Palmeiras em momento nenhum. Ele fez, acho que o que eu faria, o que você, qualquer um de nós faria. Seria um crime de lesa Palmeiras não levar a sério uma proposta com esses valores. Vai, leva, faz a recomendação e a responsabilidade é do clube de checar, de assinar. Então assim, tá muito claro que o que foi feito ontem foi político. Foi pessoal e foi feio. Eu estou muito triste com o que aconteceu ontem. Eu estou... Cara, antes de tudo a gente tem que ser humano. Eu acho que nem com... Pô, nem com o André Sanches, nem com o Neto, sabe? Nem esses caras mereciam o que fizeram com o Genaro ontem dentro do nosso próprio clube. O cara tem família, meu. O cara já foi vice-presidente do clube. Amo o Palmeiras tanto quanto nós aqui, qualquer um de nós. Ser exposto do jeito que ele foi e ser suspenso por um ano, impedido de frequentar o clube, do qual ele já foi diretor, foi vice-presidente, conselheiro vitalício, impedido de frequentar o clube. É uma humilhação que só pode impor quem não tem um pingo de. É até difícil achar as palavras. Eu tô assim, devastado. Eu não vou dizer decepcionado, porque do Palmeiras, da política do Palmeiras, eu não duvido de mais nada. Faz tempo. Mas eu vou confessar para vocês que eu esperava que fosse dar uma advertência, tipo um cala a boca, quem manda aqui somos nós que estamos no poder agora, e a vida ia seguir. Mas não, a demonstração de poder vai além. Ela teve requintes de crueldade. Eu não vou falar mais, senão eu vou levar outra reprimenda. Mas eu queria deixar publicamente aqui minha solidariedade ao Genaro, ao Paulo, ex-presidente Paulo Nobre, que foi advertido, e ele está tão decepcionado que ele falou: ah, não quero mais ser conselheiro vitalício, não quero mais nada. Pulou fora. E a todos que também foram julgados, né? Todos os membros da diretoria passada que foram julgados de forma revanchista, cruel. E pior foi ver as reações nas redes sociais hoje do pessoal que circula o poder, né? A gente de um nível realmente muito baixo. É por isso que eu saí de lá. Não é para mim, não é para nenhum de nós, tá? A política do Palmeiras sempre nos decepcionará, podem ter certeza disso. Estamos caminhando para um terreno muito perigoso. Estamos caminhando para o mesmo terreno onde estivemos nos anos 2000. Sabemos como isso acabou, como aquilo acabou, né? Eu não vi o que foi esse último superchat aqui. Mas de qualquer forma, o Lucas Liberal falou que R$ 1 para cada gol do Palmeiras domingo, 3 pontos no derby. Precisamos ganhar. Aliás, vamos mudar o rumo dessa conversa, né? Vamos só falar do derby, que é o que mais importa, é o que faz a gente manter o trabalho, né? É o Palmeiras, é o futebol, é aquela camisa verde que entra em campo, né? É aquilo que interessa, é aquilo que é mais importante. Resta é resto. Mas vamos lá. Queria pedir para o pessoal da moderação que toda vez que tiver um superchat, que mesmo que seja ofensivo, eu não sei, eu não vi o que estava aí. Sei que os moderadores já entraram em ação, mas não apaguem. Superchat, mesmo que seja ofensivo, xingando, eu vou responder. Tá? Podem ficar tranquilos. Não foi excluído. Se for o próprio autor que voltou, é isso? Será? Então tá. Bom, a gente tem que começar falando da classificação, né? Vocês viram que tem um formatinho novo aqui no nosso canal, tem pós-jogo agora em vídeo. Então, quando acaba o jogo, quando acabava o jogo, né? Até o jogo anterior, a gente já fazia as considerações finais, né? Falava um pouco sobre o jogo, sobre as consequências e tal, e terminava a transmissão. A transmissão demorava uns 15 minutos a mais. E o que acontecia é que aquele papo, logo depois que o jogo acaba, ele não era completo. Faltava um pouco, sabe, assentar as ideias. Eu, pelo menos, gosto muito de fazer isso. Acaba o jogo, tem a emoção, tem o calor do jogo e tal, a gente fala o que vem na cabeça. Acho que tirar uns 20 minutos para parar, pensar, voltar o filme, sabe? E puta, o que que aconteceu nesse jogo? Organizar as ideias. E aí, 15, 20 minutos, meia hora depois, faz um pós-jogo em vídeo também, mas já bem mais estruturado. Essa foi a tentativa, essa foi a ideia. Eu acho que não ficou ruim. Eu gostei do resultado. As pessoas com quem eu conversei também gostaram. Eu não vi ninguém falar que ficou ruim. Acho que o único problema é ter que esperar um pouco mais. Mas ninguém reclamou disso. Então, vamos manter, tá? Então, aguardem após a transmissão do jogo, mais uns 15, 20 minutos. Por isso que é importante clicar no sininho, porque daí vai o aviso. E aí vocês vão já saber quando começa o pós-jogo em vídeo, que demorou. Esse último acabou durando 18 minutos. Não é muito, mas é o suficiente para a gente falar de tudo o que aconteceu no jogo, tá? E então a gente fez o pós-jogo e eu gostei muito do Palmeiras no segundo tempo, mas atribuo o bom futebol do Palmeiras ao aproveitamento de uma postura causada pelo próprio Godoy Cruz. Então eu não me empolguei. Tá? Um abraço pro Rafael Barbosa, que já tá em clima de derby, né? Tem que ter raiva dessa porra de Corinthians. E o Nicolas tá falando que o superchat ali que foi, que voltou, foi. O cara falou cacatua maldita. Tá bom. Por que que eu tô falando do Godoy Cruz? Que é muito, foi muito mais demérito do Godoy Cruz do que mérito do Palmeiras. Como você é corneta! Vocês sabem que a última coisa que eu sou é corneta, né? Agora. Tudo bem, foi 4-0, foi legal, vamos vibrar, achei ótimo, foi bom para recuperar o moral, que estava muito prejudicado. Vocês notaram que eu falei o moral? Então toda vez que vocês virem um repórter da televisão falando que ah, eu vou dar uma moral para tal jogador, eu vou dar, tá falando errado, tá? Porque a moral é aquela que anda junto dos bons costumes. Moral que é o ânimo, né? É o moral, tá? Mas essa. Mas o moral estava muito baixo, então o 4-0 ajudou a recuperar, foi muito bom. Só que o Palmeiras só fez o primeiro gol num, né, um pênalti, que foi, tá? Foi suado, foi sofrido, o Palmeiras teve dificuldade. Eu não sei até agora, até que ponto o Palmeiras não foi para cima porque tinha o placar. E estava esperando o Godoy dar um espaço e o Godoy não dava, que o jogo, o Godoy estava apostando numa bola vadia. Ou se o Palmeiras realmente teve muita dificuldade, tentou e não conseguiu sequer chegar muito perto. O Palmeiras criou três chances de gol no primeiro tempo, foi ridículo. Né? Mas falta de vontade não é. Porque quando abriu a porteira a gente viu que os caras estavam com vontade. Eu enxergo muito mais assim, como uma postura tática. Ah, se eles não vierem, a gente também não vai, o placar é nosso. Ah, e o Palmeiras ficou nessa. Ah, mas tem 37 mil pessoas. Dane-se, queremos classificar. Então eu fiz essa leitura. E a hora que a porteira abriu, quando saiu o primeiro gol, aí o Godoy falou assim: puta, agora não é mais um gol. A gente não precisa mais de uma bola vadia, precisa de duas. Então a gente tem que ir para cima. O que eles vieram para cima, vocês viram a maluquice que o técnico fez? Tirou o lateral, ficou com três zagueiros e soltou os dois laterais de qualquer jeito. Não tinha proteção, os três zagueiros estavam isolados, ficou um buracão entre o meio-campo deles e os três zagueiros finais. Pô, aí o Palmeiras deitou e rolou, né? Principalmente com a entrada do Gustavo Scarpa e do Johan. Frios, né? Descansados. Deitaram e rolaram naquele espação ali que tinha, né? O Gustavo Scarpa meteu na trave, o Johan jogou pra caramba, o Dudu passou a jogar muito melhor. Então, a minha leitura foi essa. Foi muito mais demérito do Godoy Cruz do que mérito do Palmeiras o placar, a goleada, a facilidade que o Palmeiras encontrou. Mas e é ruim isso? Não. O Palmeiras mostrou que se vacilarem, vai lá e morde. Agora, faltou mostrar que, mesmo contra um time que não vacila, o Palmeiras vai lá e martela e prensa na parede e consegue o que precisa. Mas tá bom. O que importava era classificar, mesmo que fosse com 0-0. Tá? Mesmo que se fosse aquele joguinho ridículo, a bola não tivesse entrado, o Godoy ficasse naquela de vou, não vou, vou, não vou, e não viesse e não acontecesse nada e que fosse 0-0 no final, ótimo. O que o Palmeiras precisava era passar, porque com aquela sequência de cinco resultados, se é eliminado da Libertadores uma semana, 2 semanas depois de cair na Copa do Brasil, aí ia ser o caos. E foi uma noite espetacular do Borja, né? Jogou muito bem. Não só no segundo tempo, mas no primeiro também. Ele foi um dos melhores jogadores do Palmeiras no primeiro tempo, mesmo não acontecendo nada. Foi um dos que mais buscou o jogo. Deu uns carrinhos. Aí que tá, o carrinho, aquele carrinho perto da lateral, muitas vezes é gracinha do jogador, né? Mas o do Borja, eu não sei, eu senti que era um carrinho sincero, um carrinho honesto. Ele tava mesmo se doando, sabe, querendo mostrar que, puta, pode contratar quem vocês quiserem, que o 9 sou eu. Inclusive foi isso que ele saiu falando depois que marcou o gol. E foi um gol de 9-9. Foi um gol de centroavante, oportunista, gol de atacante que tá com fome de gol, né? Ele viu a bola chegando, viu que o goleiro ia trombar com o atacante, falou: quer ver? A bola vai sobrar aqui para mim, ó. Isso é antever o lance. Foi o que o Borja fez. Ele anteviu o lance, se posicionou direitinho, deu um pouco de sorte, mas isso faz parte do trabalho do centroavante. E fez o gol, só rolou a bola para dentro, né? Nem precisou fazer um golaço que nem ele tinha feito na semana anterior. Então ele chega a 11 gols na Libertadores, e chega ao segundo lugar histórico entre os jogadores do Palmeiras que mais marcaram gols na Libertadores. Está um gol atrás do Alex. Tem tudo para empatar ou até passar o Alex ainda este ano. É muito bom a gente ganhar um centroavante. A gente não tinha, né? A gente tinha o Deverson. O Borja, ele tinha ficado. Era carta fora do baralho, praticamente. Inclusive, por conta de nossa torcida. Maurício Benetti aqui fazendo uma homenagem ao Paulo Nobre. Repito, não só ao Paulo Nobre, ao Genaro e a todo aquele grupo que passou uma. Passou uma experiência muito ruim ontem. Mas o Borja, no dia que o Palmeiras anunciou dois centroavantes, ele comeu a bola. Então a gente ganhou três centroavantes na terça-feira: o Henrique, ceifador, o Luiz Adriano e o Borja. Vamos falar um pouco sobre essas duas contratações também, além do Vitor Hugo. O ceifador. Eu gostei da contratação dele quando foi anunciado. Aliás, não é quando foi anunciada, quando foi divulgado que ele já estava na academia de futebol, até comendo, né? Muita gente torcendo o nariz. Por quê? Ah, porque o ceifador não é o centroavante que a gente esperava. A gente esperava um puta do centroavante. O que que adianta ter um monte de dinheiro? Aí veio o Flamengo trazendo os puta dos nomes, né? Nome famoso. E o Palmeiras traz o ceifador. Pô, o ceifador, cara. É um cara muito útil para ter no elenco, estilo de jogo dele. Vejam, revejam o que ele fez em 2014 no Palmeiras. Ele não foi um mau centroavante aqui, não. É que ele traz com ele a imagem de ter feito parte de um time muito ruim. Mas ele não é ruim. Vejam que ele foi para o Fluminense, substituiu o Fred. E fez um monte de gol lá no Fluminense. Tanto que chamou a atenção do Flamengo. E o Flamengo tá deitando lá no Rio, né? Alguém faz um bom papel ali em qualquer um dos três times, o Flamengo vai lá e pega. O Flamengo tá papai ali no Rio, né? Tá dominando de forma. É até ruim, sabia? Um time que não tem rival, ele perde um pouco a força. Uma das grandes forças de um time é a rivalidade com o outro. Tá tentando criar uma rivalidade com o Palmeiras. Para substituir o Vasco, para substituir o Fluminense, porque não estão mais à altura do Flamengo. Ao contrário do que acontece aqui em São Paulo, que o Palmeiras está indo bem e tal, mas não destacou assim dos outros como o Flamengo destacou lá no Rio. Enfim, o Flamengo foi lá, pegou o ceifador. Foi bem no Flamengo também. O Flamengo vive ainda, né, momentos de muita pressão, conturbados, não ganha título, né? Investe, investe, investe, mas não ganha, só ganha Campeonato Carioca. Então, muita pressão. E acabou indo para China. E onde não levou sorte, machucou, acho que no primeiro, segundo jogo, fratura. E aí não conseguiu dar sequência. O time chinês já contratou mais gente pro lugar dele. E aí estourou o limite de estrangeiro. Precisaram se desfazer do cara pelo menos até o fim do ano. E aí, a partir do ano que vem, vão contar com ele de novo. Então emprestou pro Palmeiras. Achei boa a contratação, até porque sem custo, né? Então veio para agregar. E se for bem, Matos liga lá pro China e faz um negócio da China com eles lá. Que o Matos é bom disso, né? Gustavo Astolfo, Astolfinho e Astolfão assistindo. Grande abraço para os dois. Vocês tumultuam aquele grupo, hein? Como vocês são cordeta, hein, os Astolfão? Astolfinho e Astolfão. Eita. Grande abraço para a família. Que ventania é essa? Pois é, tô aqui na minha casa. Não tem isolamento acústico. Tá uma ventania danada. E faz o barulho, né? Assobia. É que eu deixei a frestinha da janela aberta também, eu não cuidei direito, não vou sair agora para fechar. Então vai fazer esse barulhinho aí. É, muito bem. Fecha a janela, né? Então não dá. Olha lá, olha o barulhão. Minha mulher tá rindo aqui. Pior que nem dá para ir lá fechar agora, porque tá atrás do cenário, né? Muito bem. Luiz Adriano. Luiz Adriano é uma contratação que tem possibilidade de dar certo. É um bom jogador. Não chega com com aquele poder de empolgar. E nem precisa. Então, assim, é uma jogada que o Palmeiras fez. Que se der errado. Paciência, faz parte do jogo, você contratar e acertar, contratar e errar. Agora, se der certo, ele tem todas as características para ser uma contratação espetacular. E eu vou explicar por quê. Os que acompanham o nosso trabalho lá no site vão lembrar que eu falei que eu gostaria que chegasse um atacantão no Palmeiras, principalmente naquela época que o Borja estava muito embaixo, que o Deverson estava, né, também. Ah, o Deverson nunca foi lá essas coisas, né? Eu falei assim, eu queria que chegasse um centroavante no Palmeiras com 30, 30 e poucos anos, bom, aquele cara que mete gol e que fizesse um contrato de 4, 5 anos para se aposentar aqui. Então o cara faz que nem o Fernando Praz, que já chegou veteranão aqui, mas físico bom, muita lenha para queimar ainda, e hoje ele é um ídolo do Palmeiras, mesmo estando na reserva. O Edu Dracena, de certa forma, é um cara que tá no quarto ano de Palmeiras já, e ele já chegou veterano aqui. Então são caras que são confiáveis, né, que quando entram dão conta. E no caso do centroavante, pô, se ele ainda puder fazer como fez o Fernando Praz, que fez 3, 4 anos de titular antes de ir para reserva. Mais, né? Fernando Praz, titular em 13, 14, 15, 16. 16 aí teve aquelas lesões. E aí ficou naquela, né? Revezando com o Jailson. Estão 3 anos e pouco como titular. E é ídolo. Então, o Luiz Adriano, se ele meter gol, o cara que mete gol vira ídolo. Não tem conversa. Se ele continuar com essa média de 0,5 por jogo, pô, ele vai acabar todo ano com 30 gols. Se ele acabar todo ano com 30 gols, vai, que faça 25, pô, ele vai dar o final desse contrato, ele vai ter mais de 100 com a camisa do Palmeiras. Vai virar ídolo. O cara que marca 100 gols com a camisa do Palmeiras vira ídolo. O Dudu tem 60 e poucos. Então ele tem esse potencial. É, ele tem um contrato longo pela frente. É fazedor de gols. Essa média que ele sustenta de 0,5, ou seja, meio gol por jogo, um gol a cada 2 jogos, é uma média consistente. Não é a média do ano passado só. É uma média que ele sustenta todos os anos de sua carreira. É um cara que mete gol. Claro, precisa acertar o esquema. Ele precisa se adaptar. O esquema também precisa se adaptar um pouco a ele. Precisa dar a química. Pô, se der certo, Ele vai brigar com o Borja, né? Que o Borja ressuscitou. Ainda bem, é bom. Quanto mais opção a gente tiver, melhor. Certo, rapaziada? Então, assim, gostei muito das contratações. Ai, mas o Bambi contratou o Daniel Alves. Ai, o Flamengo contratou o Rafinha. Pela merda. Pela merda. Sai grife, é nome, são bons jogadores. Pra que o Palmeiras ia contratar lateral direito? Até o Marcos Rocha e o Mike. Vão contratar só porque tava dando sopa, só pra... Sabe, eu vi muita gente na rede social, putíssima, porque o Palmeiras vacilou em não pegar o Daniel Alves. Sabe, parece que quer ter o brinquedo. É aquela coisa que eu falo, é criança mimada. Quero brinquedo, eu quero. Puta... Sabe, é aquele tipo de pessoa que o pai sempre deu tudo quando era criança. A nossa torcida tem cada um, cara. Então, parabéns, São Paulo, que levou o Daniel Alves. Jogou muito nessa Copa América. Jogou demais, mas qual o custo mesmo? São Paulo tem um projeto técnico. É o Cuca, que é o puta do treinador, né? Mas você. Todo mundo aqui conhece bem o Cuca. Vocês acham que a personalidade do Daniel Alves vai combinar com o estilo do Cuca? Vocês conhecem futebol, né? Vocês conhecem o Cuca. Vocês sabem a porra louquice desse Daniel Alves. Ele é meio maluco. Joga muito, mas ele é louco. Vocês acham que vai dar certo? Eu tenho as dúvidas, hein? Ah, tem o Vitor Hugo, né? Vamos falar do Vitor Hugo? Excelente contratação. Deve voltar melhor do que foi. Por quê? Porque jogou na Itália, onde a excelência em defesa ainda, embora o futebol italiano já tenha decaído bastante em relação ao que foi do passado. Mas os conceitos de defesa do futebol italiano permanecem, né? Então ele deve ter evoluído bastante. Ele jogava num time médio na Itália, que é a Fiorentina. Então não teve chance de se destacar. Mas vamos ver. Eu estou muito curioso para ver como ele voltou. Italiano dele, fantástico. Sotaque de Vitor Hugo, né? Falando italiano com sotaque de Vitor Hugo, ficou sensacional. Não vou me atrever a imitar. Mas, e foi muito sagaz, né? Eu não sei se ele se foi pedra cantada e ele já veio com o negócio preparado ou se ele pensou na hora. Agora, quando ele fala que quem tem mais tem 10 em italiano, fala alguma coisa italiana aí, ele já manda um quem tem mais tem 10. É porque ele foi muito ligeiro, né? Por isso que eu acho que foi combinado. Mas gostei muito. Ele vai dar mais opção pro Filipão fazer jogadas ensaiadas, que tá faltando. Tá faltando jogada ensaiada, ofensiva no Palmeiras, né? Bola parada. Então, assim... O ícone é o gol contra o Santos na final da Copa do Brasil, o primeiro gol, né? Bola no segundo pau, Vitor Hugo sobe lá, por trás do lateral, testa pra dentro, o Dudu entra de bola e tudo. Clássico, né? Uma jogada clássica que... Muito difícil de marcar no caso do Vitor Hugo, porque ele chega por trás de todo mundo e a impulsão dele é fantástica. É muito difícil de marcar essa jogada. Então... Se o Filipão souber usar e tem tudo para usar, a gente ganha uma arma ofensiva mortal. Sem falar nos gols que ele faz direto, né? Porque ele também mete gol. Ele é um dos zagueiros que mais fez gols na história do Palmeiras. Ele e o Mina, né? Quando tinha os dois juntos, nossa senhora. E defensivamente, como eu disse, ele deve voltar melhor do que foi. Ele já era bom. Bom por cima, bom por baixo, posicionamento, confiança, seriedade. Ele é desse tipão descontraído, né, molecão, gente boa, fora de campo, mas quando entra ele joga sério. Com ele não tem brincadeira, sair jogando, dando toquinho, porra nenhuma, ele zagueirão. Então estou muito contente também com a contratação do Vitor Hugo. Acho que o Palmeiras se reforçou bem nas posições que estava realmente precisando. E agora é a questão do Filipão encaixar as peças e não deixar o ritmo cair, né? Aliás, já caiu e precisa retomar. Estamos 3 pontos abaixo na nossa projeção de pontos. 3 pontos abaixo para fazer 84, tá? Se a gente continuar na projeção a partir de hoje, perde do Corinthians domingo, que foi a previsão, né, antes do campeonato começar, perde do Grêmio lá, a gente termina com 81, tá? 81 é uma puta pontuação. Será que alguém vai fazer 81? É que tem uma margem de segurança que a gente coloca aí para fazer 84. Estamos 3 abaixo. E vou falar uma coisa, se a gente ganha domingo, voltamos para a nossa projeção, porque a previsão é de derrota, a gente vai ser roubado. Botaram o Daronco para apitar. Então vamos ser roubados, vamos perder. Mas qualquer ponto que a gente ganhar domingo é lucro. Empate é um ponto de lucro. Na verdade, como a gente está em 3 no prejuízo, a gente desconta 1. E se ganhar, zeramos a conta. Lucraço, né? Estamos no prejuízo, recuperamos no lucro, fica empatado 0-0. Seguimos na projeção para chegar nos 84 no final do campeonato, mesmo disputando mais 2 campeonatos. Sendo que um já é Elvis. Ok? Muito bem. Podem fazer superchat, tá? Podem continuar fazendo superchat, não tem problema nenhum. Principalmente agora, que é hora de vocês, né? Hora de vocês. Aqui, vocês aqui. Como vocês são simpáticos. Tornem-se padrinhos, né? É tão importante. É tão importante que vocês se tornem padrinhos para o nosso projeto decolar. Vitor Hugo fez até gol de bicicleta. Ele fez uma bike mais ou menos ali. Foi no jogo contra o São Bernardo. Pelo Paulista de 2016. Me lembro muito bem. Num campo escuro pra caramba lá em São Bernardo, né? No Baetão. Estado 1º de maio. Então, mas foi uma puxeta, não foi bem uma bicicleta, mas foi bonito. Certo, rapaziada? O que mais? Podem perguntar. Marcos Macariello. O que está faltando é o Lucas Lima voltar a jogar bem, aí vai ser difícil segurar o Palmeiras. O Lucas Lima estava jogando muito bem antes da parada. Ele foi um dos que mais sentiu essa parada, tanto que ele perdeu o lugar. E o Filipão tá testando. Ele já jogou com o Scarpa ali por dentro, depois ele jogou com o Veiga, depois ele jogou com o Dudu no último jogo por dentro, e ele não acertou quem tá jogando por dentro ainda. De repente ele vai voltar a dar chance pro Lucas Lima. Mas acho injusto a gente falar só do Lucas Lima, porque nenhum acertou jogando por dentro, nenhum. O Scarpa não acertou, o Veiga não acertou. O Scarpa eu acho que ele tem que jogar na beirada. Ele não tem que jogar por dentro. Eu prefiro. Minha percepção é que o Scarpa rende muito mais jogando da beirada, entrando em diagonal, sabe? Fazendo aquela jogadinha clássica de puxar para dentro e chutar de fora, que ele tem um chute espetacular. Por dentro ele perde isso, né? Porque a marcação é muito mais intensa. Ele vai estar sempre cercado. Né? A gente perde essa arma do chute do Scarpa. Ele jogando por dentro. Quer dizer, teria que mudar completamente o estilo de jogo para ele poder aproveitar essa arma. Então eu prefiro ele jogando pela beirada. Paulo Malta pergunta se estamos prestes a começar as quartas de final da Libertadores e se eu fico preocupado com a questão do Palmeiras ter dificuldade de virar o jogo quando está perdendo. Puta que pariu, de novo isso. Paulo Malta aí, amigos. Ultimamente, aconteceu do Palmeiras sair atrás no placar, acho que 4 ou 5 vezes. Mas antes dessa parada da Copa América, quantas vezes o Palmeiras saiu atrás do placar? Então você fazia 2 ou 3, né? Ah, o Palmeiras saiu atrás e não virou. Faz 1 ano que o Palmeiras não vira. Claro, não sai atrás. Agora começou a sair atrás. Então é uma sequência aí ruim. Mas foi uma sequência ruim. O time estava jogando mal. Não é questão de não sabe virar. Estava jogando mal. Queria fazer outra pergunta. Qual é a frequência que outros times viram o jogo? Acontecem viradas? Acontece. Toda vez que acontece uma virada, alguém fala, e foi de virada. Por quê? Porque é muito difícil. Qual é a frequência que acontecem viradas? Alguém pode fazer uma pesquisa aí, rápida? Pega aí o Corinthians, pega o São Paulo, pega o Flamengo e fala assim, quantos jogos de virada eles ganharam? 1, 2. Estatisticamente é desprezível. E vou fazer mais uma pergunta. Quantas vezes viraram o jogo em cima do Palmeiras? Acho que só o Guarani, né? Naquele jogo lá que não conta. Então, é tão desimportante essa estatística. E vocês falam isso, sabe por quê? Porque vocês caem na pilha da imprensa. A maldita imprensa. Por que vocês caem na pilha deles? Porque os caras estão aí para tumultuar mesmo. Eles querem polêmica. É assim que eles ganham dinheiro. Vocês fazem o jogo deles. Por que vocês vão parar de cair na pilha da imprensa? Bem corrigido aqui pelo Andreata. O Baetão é outro. O estádio 1º de maio é um. O Baetão é outro. A hora que eu falei, falei merda. Porque aí eu fiquei na dúvida. Aí eu falei, ninguém vai perceber. Perceberam. Ainda bem que perceberam, porque daí corrige. A informação fica certa. Obrigado, Andreata. JB Andreata. O Antônio Edson pergunta se a contusão sem prazo para voltar do Ramírez não está estranho. O que está estranho? O Palmeiras já deixou de dar prazo para volta há muito tempo. Você que não está conectado com as notícias. O Palmeiras deixou de fazer. O Palmeiras adotou essa postura de não dar prazo para nenhuma lesão há muito tempo já. Desde antes da parada da Copa América. É normal. Ah, mas contratou jogador lesionado. Jogador lesionado. Lesionado não é aleijado. É até uma forma de você conseguir um desconto. Ó, tá machucado, né? Querendo comprar um carro, tem uma batidinha ali, sabe? Ah, anda, né? Pega o desconto. Então, não tem problema nenhum. Recupera logo essa lesão aí e vamos pro jogo. O Eduardo Cavassini acha que eu sou o Filipão e pergunta quando é que o Johan vai ganhar uma chance. Eu não sei, eu não sou o Filipão. Foi para levar uma patada que você fez a pergunta? Está pedindo uma patada, é isso? E o Johan jogou demais na terça. Quando que ele vai ganhar uma chance no time titular? Eu não sou o Filipão! Seu animal de teta! Sua cacatua! Maldito! Como que você acha que eu vou saber isso? É isso que vocês querem que eu faça? Uma patada? É. Quando é assim, não tem graça. Tem que ser a patada que vem do coração. Assim não tem graça. O Paulo Nobre falou que a Crefisa... Ah, não vou entrar nessa dividida, não, cara. Tem muita mágoa por parte do Paulo. Eu acho que ele tem razão de estar magoado. E aí, quando você está magoado, você fala coisas, né? É, como eu disse, a política do Palmeiras sempre nos decepcionará. É, só o que eu vou reforçar é o seguinte. Nem o Paulo, nem o Genaro, nem nenhum desses caras merecia o que estão fazendo com eles. Nenhum deles merece. É uma coisa humana, cara. Para quem teve acesso aos discursos que foram feitos na tribuna da reunião ontem do Conselho, as pessoas que foram ao púlpito falar, elas transbordavam ódio e vingança. Ódio e vingança contra um grupo que ressuscitou o Palmeiras, que tirou o Palmeiras da lama. Você pode ser adversário do cara. Você pode ter ali um resquício de alguma coisa que aconteceu no passado, pode ter. Mas a ponto de fazer o que fizeram, da forma que fizeram, totalmente injusto, né? O cara é mídia palestrina ainda, hein? Um dos caras que falou. O treinador do rival falou sobre a questão física no pós-jogo ontem. Você acredita que isso possa nos favorecer? Eu não sei o que ele falou. Desculpa, Wellington, eu não sei o que ele disse. Eu não... Essa patada foi fake. O Natan Piva tem razão. Foi mesmo. O Thiago Ricardo está falando que a imprensa gaúcha já está falando em Grenal na semi. Tá faltando eles combinarem com os russos. Tá faltando eles combinarem com a gente, né? Com os italianos. Cara, até eles têm toda a razão de começarem a falar isso, porque é uma possibilidade. Então, você acha que a imprensa gaúcha vai falar assim, não, o Inter vai perder e o Grêmio vai perder também, então não teremos nenhum gaúcho na semi? Claro que vão falar que vai os dois. Eles têm que falar isso. Né? Deixa falar, não tem problema. O Helder pergunta se eu acho que o Scarpa merece ganhar a posição de meio armador. Por fora, jogando pela beirada. Eu acho que um dos lugares tem que ser dele. Quem ganhou o lugar assim de forma muito fácil e ainda não justificou é o seu William. Ele tem muito crédito, ele tem. Tem todo o agradecimento pelo que o William fez durante esses 2 anos e meio já no Palmeiras. Mas o que ele fez até agora, depois da volta da lesão, não justifica, hein? Tá sem ritmo, se lesionou, se esforçando, dando o máximo pelo Palmeiras. Eu não estou questionando a dedicação dele. Só que ninguém pode ficar jogando de titular no Palmeiras pelo que fez no passado. Se ele não está em condição ainda de corresponder nesse momento, volta para treinar, recupera o ritmo, vai entrando aos poucos, volta a entrar no segundo tempo para ir ganhando o ritmo, em vez de sair jogando já, e deixa quem está jogando melhor sair jogando, né? Eu acho isso, eu acho que a entrada do. Eu gostei da ideia. Quando o Filipão sinalizou que ia colocar ele aos poucos, 3, 4 jogos para depois já colocar ele de titular. Ótimo, é um excelente jogador. Adoro o William. Mas quando ele joga, o que a gente sabe que ele joga, né? Não que ele vem jogando. Está jogando muito mal. Ah, olha que legal a mensagem do Viviane aqui, Marcelo Viviane. Além do Verdazzo, que é um puta projeto, muito obrigado. Parabéns pela playlist de Classic Rock no Spotify. Que baita bom gosto musical. Avante, virem padrinhos. Pra quem não conhece, eu tenho uma lista de rock clássico lá no Spotify. Tem quase 1.000 faixas já. Eu sempre vou adicionando, né? E rock clássico na veia, eclético. Tem de tudo. Tem metal, tem hard rock, tem blues rock, tem rock psicodélico, tem rockabilly, tem o que vocês quiserem. Anos 60, 70, 80, 90, até um pouquinho dos anos 2000, pouquinho. Mas muito mais de 60 e 70, né? Predominante. E eu gosto muito, né? Para quem já conhece a história do Verdazzo, sabe que está sempre ligado ao rock, já teve programa. O Verdazzo Classic Rock foi um programa, né? A gente teve que parar de fazer por causa de direito autoral. Correto, justo. Então, para quem se interessou, é só ir lá no Spotify e procurar Verdazzo Classic Rock. Ou vai no Verdazzo, vai no site, lá no rodapé tem o um linkzinho para a lista. Aí é só você adicionar nas suas favoritas. Certo? O Eduardo fala assim: agora sério, minha namorada, apesar de São Paulina, é sua fã, minha fã? São Paulina? Manda um beijo para ela, ainda vamos convertê-la, avante palestra. Precisa falar o nome dela, né? Então vamos lá, vamos chamar de Dona Eduarda, né? Provisoriamente. Dona Eduarda. Não. Você não vai se converter palmeirense porque eu pedi. Você vai se converter palmeirense por causa do Eduardo, não por minha causa, é lógico. Quando teremos um periscatos off-topic para falar de assuntos aleatórios? Puta, né? Eu já não sei nem como vocês me seguem para ouvir o que eu falo de Palmeiras. Vocês vão querer que eu faça um periscatos para eu falar de besteira, de assunto aleatório? Ninguém escuta, ninguém me escuta nem aqui em casa. Vão me escutar só porque é de Palmeiras que vocês estão me escutando. É, Scarpa e Veiga titulares, diz o Leandro Oliveira. Na opinião dele, Scarpa e Veiga devem ser titulares. E Dudu, né, imagino. E mais um centroavante. Então é esse o time que você fecha do meio pra frente. Falar de planilha do Excel, né? Puta, não aguento mais essas planilhas, cara. Com 1.000 padrinhos, dá pra voltar a ter o Verdazzo Classic Rock? Dá. Dá. Dá. Dá sim. E daí, com 1.000 padrinhos, a gente tem recurso, inclusive, pra pagar a taxinha ali dos direitos autorais, né? Acho que dá sim. Ah, então, já começou umas perguntas pessoais aqui. Essa aqui eu vou responder, mas não acostume. Eu vou abrir a segunda cerveja e vou estender hoje o programa, tá? Hoje vai ser um pouco mais longo. Até porque, antes de continuar, eu preciso falar da, vocês já sabem, né? Da palestra Custom. Palestra Custom é onde você vai fazer o seu projeto. Tem novidade na Palestra Custom, hein? A partir de domingo vocês vão ver um novo projeto da Palestra Custom. Além da Porcombi que vocês estão vendo aí. Além do Porquito que vocês vão ver daqui a pouco. Além do Opalão. Tem mais, né? Projetos. Já saíram algumas imagens novas. Lá no Instagram da Palestra Custom, que é um serviço de antigo mobilismo, ou seja, você vai personalizar o seu carro antigo, vai reformar, vai dar um tapa, vai dar um belo tapa, uma reformada, como você pode ver que foi feito aí com o Fusquinha, que virou um Fusquinha do centenário do Palmeiras, aquela camisa dessa cor, desse azul aí, né, azul royale, ou então esse opalão, pintura, né, igual a original, uma réplica da pintura original do opalão SS. Que bem que ele é preto e branco, ele é meio corintiano, mas... Aliás, vamos deixar uma coisa clara, hein? Preto e branco não é propriedade do Corinthians. Não é exclusividade. A cor preta não é do Corinthians, como o verde é do Palmeiras. Você fala verde, futebol, você lembra do quê? Palmeiras. Não só você, qualquer um. Não existe um time verde no mundo tão popular quanto o Palmeiras. O maior time verde do mundo... É o maior do mundo, né? Mas verde, então, nem se fala. Time verde é o Palmeiras. Verde, Palmeiras. Preto. Preto não é Corinthians. Preto não é exclusividade do Corinthians. Preto não é associação imediata com o Corinthians. Você vai em Minas Gerais, você fala em preto, você é Atlético Mineiro. Você vai no Rio de Janeiro, é Vasco, é Botafogo. Você vai na Inglaterra, é Newcastle. Você vai... Tem time preto lá, forte, né, com tradição. Tudo que é canto. Preto é cor do rock. Eu tenho um monte de camisa preta, não tem problema nenhum. A verde é Palmeiras. Então você pode fazer essas brincadeiras aí com o seu carro antigo, o carro antigo da sua família, o carro antigo do seu vizinho. Então passe o contato da Palestra Custom para os seus vizinhos. Olha o opalão preto e branco, é bonito, sim senhor, é bonito. Não é só porque é preto e branco que é feio, não. Além de tudo, não é só questão da cor, né? É questão do capricho no trabalho que vocês vão ver, que é feito lá pela Palestra Custom, pelo Evandro, cuja maior característica é manjar muito de goleiro também, né? Ele sabe que o maior goleiro da história do Palmeiras, segundo ele, né? Segundo ele, é o Martorelli. É fã do Martorelli, então você liga pro Evandro, fala que você é fã do Martorelli também, que você viu aqui no Verdazzo. Fala assim, ó, eu tenho um carro assim, assim, assim, tá mais ou menos, eu queria dar um tapa nele, como é que a gente faz? E você vai se surpreender de como é acessível o trabalho da Palestra Custom. Então entre em contato pelo WhatsApp ou pelo telefone 017-99-632-1167 ou pelo e-mail palestracustom@outlook.com. Para mais imagens de outros trabalhos da Palestra Custom, é só dar um pulinho no Instagram da Palestra Custom, instagram.com/palestra_custom, como já fez o Bruno Verotti, que fez o superchat, muito obrigado, como já fez o Nicolas, que também fez um superchat, virem padrinhos, Cátio, pensem em um programa da hora, era o Verdade do Classic Rock, era legal mesmo, eu gostava pra caramba de fazer. Um abraço para o Evandro da Palestra Custom, nosso grande patrocinador, parceiraço, grande abraço, Evandro. Muita sorte aí nos negócios, hein? Ah, então, o Ivan já falou que tem o Celtic, tem o Sporting, não se comparam ao Palmeiras. Desculpa, é longe. Preto é cor de viatura de polícia, depende de onde você mora, né? O Gustavo quer que eu faça o merchan da cerveja que eu tô bebendo. Eu não. Na hora que eles resolverem prestigiar aqui o nosso trabalho, aí eu faço. Agora, sem prestigiar, né? Aí não. Por que vocês não falam pro Marcão botar a cerveja dele aqui no programa, hein? Felipe Vidal. Primeiro, torce padrinhos. Vocês veem como todos os padrinhos estão satisfeitos? Como eles botam fé no projeto, como eles estão juntos. De onde vem isso? Vem do nosso relacionamento, né? Dos grupos de WhatsApp, da seriedade que eles vêm com que a gente faz esse trabalho. A gente discute muito sobre o projeto, sobre o que fazer quando chegar nos 1.000 padrinhos, quando eu tiver segurança financeira para dar o próximo passo. Então, por isso que a gente fala, fiquem padrinhos, juntem-se ao grupo de WhatsApp, participem também desse projeto, deem ideias. Os caras às vezes vêm pedindo, pô, você podia fazer isso, você podia fazer aquilo. Às vezes vem umas ideias muito boas. A gente aproveita. Às vezes eles pedem um pouco além do que eu posso prover nesse momento, né? Eles pedem coisa que só a dedicação total pode proporcionar. Mas isso é bom sinal, é sinal que eles estão gostando, sinal que eles querem mais trabalhos com essa marca, com essa cara. Então isso no fundo é só motivo de satisfação. Então, o Felipe falou assim, o que eu acho do derby às 19 horas de domingo? Abraços. Essa foi a pergunta do Felipe quando fez o superchat. Eu acho ruim, eu não gosto desse horário. Eu acho que o domingo à noite já é aquele horário que começa a dar um bode, né? Que você já começa a pensar na segunda-feira. E aí tem futebol, cara. Pô, pra falar a verdade, eu prefiro o futebol no sábado do que aos domingos. Prefiro no sábado, porque daí você tem o domingo livre. Ganhou ou perdeu? Tudo bem, vai influenciar um pouco no humor, mas pelo menos você tem o domingo para curtir a família, para descansar, né, para recuperar né, as baterias para segunda-feira, para semana que começa. Ao passo que quando você tem um jogo à noite no domingo, cara, puta, é como se fosse um jogo de quarta-noite, né? Você já tem a tensão de acordar cedo no dia seguinte, sabe? Não, não é legal. Além de tudo, o domingo você passa em função do jogo, pensando no jogo. Você passa o domingo inteiro tenso. Não é? Aliás, o fim de semana inteiro tenso. Já estou tenso desde já. Então devia ser no sábado, assim, às 16, já acaba logo, já tem o jogo logo, faz tudo o que tem que fazer e descansa no domingo. Eu prefiro. Ah, eu ia responder da família, né? A pergunta era se a minha família é tão palmeirense, tão fanática quanto eu. Não, não é, e ainda bem que não é. Eu não estimulo nem minha esposa, nem minha filha a serem fanáticas de futebol, até melhor que não sejam. Já pensou se fosse? Nossa. Se o Palmeiras eliminar o Grêmio, vira o padrinho do canal. O cara com o logo do Inter. Essa eu quero ver. Duvido. Duvido. Você só tá falando isso porque não tem seu nome nem sua foto aí. Pior é jogo na terça. Mas é legal que vem cara de outro time aqui sem ficar xingando, sem ficar, né, de babaquice. É legal isso. Isso eu gosto. Porque a maioria de babaca que tem por aí na internet vem pra ficar xingando, né? Legal ver gente de outro time, pô, pra ver o que o outro cara do outro time tá falando, né, de futebol. Eu faço isso. Eu vou nos outros canais de outros times. Vejo o que os caras estão falando. Eu nem gosto de ficar interagindo muito, mas eu gosto de ir lá ver. E respeito muito o trabalho desses caras, até porque eu faço também. Mas mesmo um cara que não faz, né, vir aqui, ficar de boa, é legal isso. Seja bem-vindo, Colorado. O Lisandro Martelo já dá uma martelada nele. Calma. Se passar do Grêmio, pega o Inter. Quero ver se ele continua a ser padrinho. Muito bem. Senhores, ainda tem cerveja aqui na lata. Vai, vambora. Façam pergunta aí. Senão vou encerrar e tomar cerveja sozinho aqui. Vale do Pedro Caruso? Não, não, não. Do Tetinha não vou. A Gi pergunta se eu assisto mais a canais palmeirenses ou de rivais. Só de rivais. De palmeirense eu não assisto nenhum. Até para não influenciar o que eu falo aqui. Porque é praticamente inevitável, né? Você acaba querendo responder, você acaba querendo fazer contraponto e não é elegante. Então eu prefiro não fazer isso, mas não é por nenhum motivo. É só para manter a legitimidade da minha linha de pensamento, sem ser influenciado. O Marcos Piccoli quer que eu faça o slogan do Jô Soares. Não vá para cão sem ele. Ah, não. Muito São Paulino esse slogan aí. Não quero não. O Rafael Guerra pergunta qual o seu time ideal. Se é o Rafael Guerra que eu estou pensando, não deve ser. Mas aí eu te respondo amanhã. Se não for, meu time ideal é o Palmeiras, cara. Porra. Time ideal. Foi do Pedro Caruso que surgiu o bordão animal de teta? Não, animal de teta é uma expressão que existe lá em Sorocaba. Eu sou de Sorocaba, sou sorocabano. Desde que eu era criança, né? Provavelmente antes de eu ser criança. É uma expressão que se usa lá em Sorocaba. Seu animal de teta. Era um professor meu que usava essa expressão. O Rodrigo Zuntarraia está elogiando o nosso canal, muito obrigado. O Bruno está cobrando dos outros que deixe o joinha, deixe a curtida. Boa, Bruno. É isso aí, deixe o joinha lá. Até você que torce pro Internacional, aí deixa o joinha lá pra gente. Paulo Malta disse que já tem 60 anos e já está vacinado. Eu não entro nessa da mídia, não. É, tá bom, Paulo, você pode não entrar, mas a maioria você sabe que entra, né? Você pode não ter vestido a carapuça, mas serve para um monte, aí você sabe que sim. Escalação ideal do time hoje. Não existe escalação ideal. Rafael Guerra, é uma coisa que eu falo sempre. Para mim, o meu ideal de futebol, se eu fosse treinador, é uma ideia que eu falo estando de fora. Tem que viver o dia a dia dos vestiários para saber se isso é aplicável ou não. Mas eu via muito o Carlo Ancelotti fazer isso. Eu sou muito fã do Carlo Ancelotti. Eu acho que ele é um dos maiores treinadores dessa era moderna. E ele é um cara que pegava e aproveitava o elenco ao extremo. E ele armava um time diferente a cada jogo. E todo time que ele armava muda dois, muda três, muda quatro. Ele tinha um elenco de 22, 23 titulares. Principalmente no Milan ele fez isso no início do século, né? 2001, 2002. Ele montava cada timaço, era uma delícia ver jogo do Milan, porque saía jogador, entrava jogador e destruía o adversário. Eu sou muito fã desse princípio, de você ter tempo de clube suficiente para os jogadores entenderem os seus esquemas de jogo. E os jogadores também têm que ter bastante tempo, né? E o Palmeiras está construindo isso. A gente vê que o nosso elenco hoje. A maioria está aqui desde 2017 ou mais. Então é menos da metade que chegou em 2018 ou 2019. Então a gente já tem um elenco que tem muito tempo de casa. E é aquilo que o Matos falou, né, em 2015, ó, estamos tendo que fazer uma baseada agora, mas depois que a gente acertar o time, aí vai ser só ajuste temporada a temporada. E ele está cumprindo o que ele falou, hein? Então, para mim não tem time ideal. Para mim tem o adversário e tem o time ideal para jogar com aquele adversário. A cada jogo vai mudar o time ideal. Então para mim não tem isso. Animar de teta, como disse o Celalco. Lá em Ponta Grossa é animar de teta. Em Sorocaba também. Sorocaba é animar de teta. Animar de teta. E não fala teta, é teta. Teta. Animar de teta. De teta, né? De teta. É animar de teta. Assim que fala. Seria aceitável um torcedor de time rival se tornar padrinho se ele quisesse? Claro. Claro que seria. Não tem problema nenhum. Se ele acha que é legal prestigiar uma mídia alternativa, mesmo que não seja a do time dele, ele está fortalecendo a iniciativa dos canais alternativos. Ele está fortalecendo a reação das torcidas contra essa mídia imbecil que a gente tem hoje. Então seria uma atitude de um desprendimento absurdo, né? Um cara fazer isso. É, claro que seria aceitável. Ele só não poderia dar palpites, né? Faça isso, faça aquilo. Aí não. Mas se ele quiser prestigiar a iniciativa, se ele achar justo, achar correto, é muito bem-vindo, sim, não tenha dúvida. É, analisou a tabela do Palmeiras esse mês? É provável que adie o jogo contra o Fluminense no dia 25, porque o jogo é domingo e eles jogarão na quinta anterior e nós na terça posterior. Ah, essa que eles vão jogar na quinta eu não sabia. Eu sabia que a gente ia jogar na terça e eu já estava pensando que eles iam puxar o jogo para sábado. Agora, como eles jogam na quinta pela Comebol, né? Pela Sul-Americana. Ou a CBF vai dar uma ligadinha ali para Comebol e ajustar um ou outro jogo, ou o jogo do Palmeiras ou o jogo do Fluminense, para caber o jogo entre Palmeiras e Fluminense, ou vai ter que adiar, não tem jeito. Não tem jeito. Mas foi bem observado, Ricardo. A Isabela fala assim: sou São Paulina e te acompanho por causa do meu namorado, que é palmeirense e muito seu fã. E não perdemos um vídeo. Muito obrigado, Isabela. Espero não deixar você muito irritada, só um pouquinho. Eu quero deixar você irritada. Eu quero. O Diego Mendes disse que o Milan jogava no 4-2-2 Losango. 4-2-2 não, né? 4-4-2. Na verdade, o Milan jogava, depende muito, o que eu falo, não era um esquema fixo. Acho que você está equivocado aí, sua percepção do jogo. Não sei quantos anos você tem, talvez você fosse muito novinho ainda. Mas não era um esquema fixo, não. Não era um losango. Tinha, mexia. A peça-chave, por incrível que pareça, a peça-chave da movimentação daquele time era o Ambrosini, que era um volante meia boca. Mas ou ele jogava mais retraído, ou ele jogava mais à frente. Mas conforme a movimentação dele, você tinha o desenho. Ele era a referência. Embora ele fosse ruim, né? Mas era em função do posicionamento dele que os outros preenchiam os espaços. Era muito interessante. O Eduardo pergunta se eu espero impactar a mentalidade geral da torcida palmeirense. Eu precisaria de mais para surtir efeito. Ah, é muita pretensão, né? Impactar a mentalidade. O que eu gosto é assim, é de atrair pessoas para o projeto e aí dentro do projeto a gente criando uma mentalidade nova, e isso está acontecendo, é muito legal. E eu vejo o feedback dos próprios padrinhos, que se dizem satisfeitíssimos, que antes eu era muito corneteiro, agora eu estou enxergando futebol de um jeito diferente. Pô, só de ter participado um pouquinho disso, eu já fico super satisfeito. Ah, diz que o jogo contra o Fluminense já foi alterado para 10 de setembro. Ah lá, o Luiz Carlos também está dando a informação. Ó, tá vendo? Informação rápida aqui no Periscatso. Temos semana livre durante as quartas-feiras e 3 jogos seguidos contra o Grêmio. Pois é, o jogo contra o Fluminense estava encravado no meio dos jogos do Grêmio, né? Aí, como foi tirado agora, vão ser 3 Palmeiras e Grêmio seguidos. Né? Os 2 pela Libertadores e 1 pelo Brasileiro. Ali na borda. Quando começou o site, perguntou a Di, você sempre gostou de falar para o público? Não. Não. Eu nem sabia que eu tinha esse talento. Essa facilidade. Talento eu não diria. Facilidade. Hoje eu faço isso com muita facilidade, mas... Na verdade, sim. O site existe desde 2007, né? Que foi sua primeira pergunta. Tinha outro nome. Chamava Parmeirista. Depois a gente mudou para Verdazzo, quando teve uma fusão ali com outro amigo chamado César Morelli. Cezão, um grande abraço, Periquito Verde. E era um projeto de juntar o que eu fazia no blog, Parmeirista, com a parte de humor dele. Ele que foi um dos precursores dos memes que tem hoje na internet. Ele que pegava a imagem e botava legendinha embaixo antes de virar moda. Cezão é um visionário. E por um tempo o Verdazzo era um site misto, né? Que tinha a parte que eu faço de futebol, de política do Palmeiras, etc., com a parte de humor do Cezão. Aí o Cezão teve compromissos e tal, precisou sair. Aí eu falei assim: ah, não vou voltar a ser parmeirista agora que cresceu pra caramba com esse nome Verdazzo. Eu falei com ele falou: tudo bem, cuida bem do site, né? Não me decepcione. Eu espero não estar decepcionando você, Cezão. E aí eu mantive o Verdazzo, mas começou. Eu comecei em 2007 mesmo. E era um bloguinho, né? Agora tá um blogão, né? Tem um site, tem toda aquela parte do Almanac, que eu acho que é um serviço que é muito mal aproveitado pela nossa torcida, mas enfim. Mas aí qual foi o resto da sua pergunta mesmo? Ah, se eu sempre gostei de falar com o público. Não, eu nem sabia que eu sabia falar. Aí eu tive um convite para ir na TV Êxito, fazer o programa do Verdazzo na TV. Falei, nossa senhora, né? Na verdade, eu já comecei a fazer o rádio, né? Fazia rádio. Rádio. Como é que era? Era o Verdazzo Classic Rock, na verdade. Era o Verdazzo Classic Rock, comecei a fazer. Começou a sair assim de uma forma natural que eu não esperava. E eu botava música também para dar uma pausa, né? E. Classic Rock, lógico. E foi que quando surgiu o convite para fazer o Verdazzo na TV, ali na TV Êxito. Eu falei, nossa, tem que falar com câmera agora, que coisa. E eu cheguei lá, foi natural, eu achei super fácil, né? Comecei a falar como se eu estivesse no bar, como eu faço aqui, né? Inclusive, tomando. Então, só que lá não tomava. E saiu muito fácil. Então, é uma certa sorte de saber fazer isso sem de forma natural. Lógico que eu não sou profissional, lógico que tem um monte de defeito no programa, mas vocês gostam, né? O Edson pergunta se eu acompanho outras categorias de esportes que o Palmeiras está representado, por exemplo, futebol feminino. Não. Eu acompanho o futebol masculino, que é o que eu gosto. É o esporte que eu gosto. Eu gosto de basquete também, eu acompanhava bastante o basquete. Quando estava na NBB, que tinha um time mais ou menos competitivo. Esse time de agora, que é sem patrocínio, é muito mais amador, tem menos orçamento, né? Não dá para ver. É um jogo de nível muito baixo. Assim como o futebol feminino em geral, é um futebol de um nível ainda muito baixo. O futebol feminino precisa se desenvolver, para ele se tornar atraente, para ser legal de ver. Desculpem. Eu não gosto de ver porque eu acho o nível técnico, o jogo, eu acho chato de ver. Não é nada contra. Eu gostaria muito que as meninas jogassem bola bem legal e fosse legal de ver o jogo, mas não é. Então, eu não acompanho. Assim, ah, mas é o Palmeiras. Pô, quer dizer que se transmitir bocha do Palmeiras eu vou ficar assistindo? Não vai, nem você vai, né? Ah, e se transmitir hóquei sobre patins do Palmeiras? Eu não vou assistir, não gosto de hóquei. E acho que você também não gosta, você, todo mundo, né? Então a gente assiste o que a gente gosta de ver. Eu gosto do Palmeiras futebol. Eu gosto do futebol do Palmeiras. O que o time de futebol do Palmeiras representa. Esse é o que me leva a fazer tudo que eu faço. Marcos Valente diz que acompanhava outras mídias lá antes. Que hoje só acompanha o Verdazzo, o PTD e nosso palestra. Evoluiu, fez muito bem. O Nicolas está fazendo uma pressão ferrada para voltar ao Verdazzo Classic Rock. Com 1.000 vai voltar, isso eu garanto. O Gustavo Olivetti disse que viu o final de futsal semana passada no feminino e se surpreendeu pelo grau de competitividade. Competitividade é uma coisa, nível técnico é outra. Ah, A Di fala que não gosta de esporte, gosta de Palmeiras. Do time de futebol do Palmeiras. Não, eu gosto de esporte, eu gosto muito de ver esporte. Eu gosto de ver futebol americano, adoro. Gosto de ver NBA, gosto de ver basquete, gosto de ver Fórmula 1, eu adoro. É, boxe, eu adoro. Muito mais do que MMA. MMA teve uma fase legal, mas eu gosto muito mais de boxe. Porque tênis eu adoro ver. E eu não torço, eu só torço pelo Palmeiras. Então, tá passando um jogo de futebol americano, eu não tô torcendo para um, para outro. É uma mania que todo mundo tem, né? Para quem está torcendo? Qual é o teu time na NBA? Eu não tenho. Eu gosto de ver o esporte, eu gosto de ver o jogo. Aliás, é muito mais legal você assistir um jogo de alto nível sem estar torcendo para ninguém, porque daí você aproveita o espetáculo. Quando você pega alguém para torcer, você sofre, né? Aí você não assiste o jogo direito. Faça essa experiência que vocês vão ver como é melhor, é mais legal. O Kizar Porto fez uma pergunta que eu não entendi. Explica melhor aí, velho. O Armando disse que gosta de futebol feminino. Parabéns. Tudo bem. Cada um gosta, né? Tem gente que gosta de giló. Não, tô brincando. É, tô querendo dizer que tem gosto. Gosto é gosto, né? Eu não gosto. Eu acho que o jeito que essas meninas jogam ainda não tem a competitividade, o nível técnico suficiente para eu parar e olhar um jogo e achar legal. E a cerveja? Tá aqui, cara. Tá aqui, calma. Algum palpite de placar pro domingo? O Astolfão perguntou e o Astolfinho passou o recado. Astolfão, vai ser 0x0 no domingo. Tá a cara de 0x0 esse jogo no domingo. Tá com cara de 0x0, tá? Esse é o meu palpite para esse jogo. Bom, cerveja. Não, tem ainda. Muito bem. Que mais? O Bruno tá falando que me acompanha desde o Parmerista. A dica é que eu deixo o desenho. Cara, tudo tem seu tempo, né? Vocês estão esquecendo que eu estou indo lá no Morumbi transmitir jogo também, né? O Marcos já fala que é 2x1 pro Palmeiras de virada para acabar com essa conversinha. Boa, boa. A gente pergunta se eu já vi aqueles filmes nacionais, tipo Casamento de Romeu e Julieta, Boleiros. É, se me incomoda o estereótipo que retrata um palmeirense, ou se eu acho engraçado. Eu acho engraçado até porque tem a mão do Hugo Giorgetti, né? Que, na verdade, ele tá reproduzindo crônicas paulistanas, né? Não me incomoda, não. Me incomoda até porque isso não influencia na. É, eu vejo mais como uma homenagem do que um estereótipo, sabe? Uma forma de definir o palmeirense. Até porque cada vez menos a gente vê aquele tipo de palmeirense, o Baragatti, né? O Baragatti não existe mais hoje, um Baragatti. Manuel Gomes pergunta se eu acho que a base do Palmeiras teve uma queda esse ano. Não, de forma nenhuma. Depende do que você entende por queda. Para que serve a base? Aí tá, você tá falando do quê? De nível de futebol? Do time como um coletivo, como um time, o nível de jogo do sub-20 é tão pouco importante isso, porque não é para isso que serve a base, não é para ganhar título. A base serve para revelar jogador. E estamos revelando e vendendo, revelando e passando para outros times para ver se dá para aproveitar. E tem um aí que já foi integrado aí, que é o colombianinho, né? Então, pra mim tá ótimo. Sem Borja, como você escalaria o ataque para domingo? Ah, mas será que o Borja joga ou será que o Borja não joga? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que o Borja joga. Sabe por que eu acho que o Borja joga? Quando você torce o tornozelo, aí é quem já tem algum tempinho de gramado, né? Eu já torci muito o tornozelo. Torci várias vezes. E aquela dor que te tira, aquela torcida que te tira dos próximos jogos, que vai te deixar mais de 3 dias meio mancando. Quando você tem esse tipo de torção, mesmo estando quente, você já não consegue continuar no jogo. Se continuou no jogo, é muito pouco provável que você fique fora do jogo seguinte. E foi o caso do Borja. Ele continuou no jogo, ele seguiu no jogo. O tornozelo nem deve ter inchado o suficiente para tirar a movimentação dele durante o jogo, por mais que ele tivesse quente. Porque quando torce, torce, incha na hora, vira uma bola. Isso já aconteceu muito no meu, pelo menos umas 3 vezes, de virar uma bola na hora vira um, né? E não aconteceu com o Borja isso. Então, eu acho que Borja vai pro jogo. Agora, como armar sem o Borja? Davidson. Davidson. É quem vinha jogando. Ó, o Matheus, ó, olha essa do Matheus. Comecei a acompanhar o Palmeirista no dia em que sua filha nasceu. Na semana teve Figueirense 1, Palmeiras 2. Como eu lembro disso, não sei. Você vai lembrar disso porque eu fiz um post, né? Eu lembro, eu assisti esse Figueirense 1, Palmeiras 2 lá no Scarpelli, em 2007, maio de 2007. Eu assisti na maternidade, né, no quartinho onde estava minha esposa e nossa filhinha, tinha acabado de nascer. Hoje ela tem 12 anos. Eu postei, estava todo feliz, né? Pai pela primeira vez. Então mostrei a foto dela, bebezinha. A pergunta da Di é se o campo do Allianz Parque está tão ruim quanto falam. Isso é incompetência ou melindre da W Torre? Eu acho que é descaso. Não é nem incompetência nem melindre, é descaso. Tipo, não se esforçam muito. Ah, faz o que dá para fazer aí, pronto. Dava para fazer melhor? Dava para fazer melhor. O campo tá uma bosta. Tá muito ruim. Tanto que o Borja se machucou num buraco. Não foi entrada de adversário, não. O Armando tá falando que assiste tudo quanto é esporte. O que que tá desmerecendo, Vanessa? Ah, tem. Ah, tá. Você falou em duas partes. Tem mídia palestrina pior que o Neto, é revoltante. Desmerecendo o Palmeiras e só criticando. Então, é uma coisa que eu sempre menciono aqui. Tem muita gente que tem canal no YouTube para ter popularidade, para ter muitas visualizações, esse é o objetivo principal, custe o que custar, se tiver que falar mal do próprio time, porque isso dá ibope. Que tem muita. Por que que isso dá? Por que isso dá visualização? Porque o povo é assim, cara. A maioria da nossa população é assim. Gosta de ir lá e ver o cara xingando. É legal ver o cara xingar. Por isso que vocês gostam da patada. É o único momento que eu xingo alguém aqui. Vocês gostam de xingamento também. É legal. Eu não sei que gosto é esse. Mas, enfim. Mas aqui é na galhofa, né? Agora, tem esse pessoal que. Vamos xingar. Tem aquele São Paulino. Vai, para não falar dos palmeirenses, vamos falar que tem um São Paulino que faz a mesma coisa, que é um canal que faz um sucesso absurdo. Tem visualizações estratosféricas, que é o Barolo. Só que ele detona o São Paulo. É legal, eu vou lá ver porque eu acho engraçado. Eu sou palmeirense, eu gosto de ver o São Paulino xingando, reclamando. É legal. Principalmente quando o São Paulo perde. Quando o São Paulo ganha, eu não vou. Quando o São Paulo perde, eu vou porque é divertido. Eu não quero que ninguém venha no Verdazzo para ver eu destruir o Palmeiras. Eu Jamais. Eu amo o Palmeiras. Eu não vou fazer isso com o Palmeiras nunca. Barolo faz com São Paulo, problema dele. E ele entende de futebol. Ele é bom. Só que ele despiroca e começa a falar um monte. Eu não faço isso. Talvez, se eu fizesse, o canal não teria 18 mil quase inscritos. Teria 180. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é fazer um trabalho legal em favor do Palmeiras. O que você acha do Luiz Adriano? Se eu magoei com o que eu falei, desculpa. Você me magoou, Lucas Gamer. Eu vou ficar magoadinho com o que você falou. Você acha que eu vou ficar magoadinho com o que você falou? Não, eu já falei do Luiz Adriano, não vou falar de novo, né? Então acho que você chegou depois, então depois você volta lá atrás e assiste desde o começo. Ih, aqui começou a história de todo mundo aqui. Ah, quando é que você começou a assistir o Verdades? Ah, foi quando eu publiquei um vídeo com aquela música, se gritar, pega ladrão. Ah, isso na verdade foi na época do Cezão. Que ele estava aprendendo a mexer com vídeo também. Aí a gente teve a ideia de fazer o dossiê Gambá. Foi em 2010. Puta, já faz tanto tempo. Que era pegar a cada roubo do juiz contra a favor do Corinthians, a gente pegar o trecho de vídeo, destacar, fazer, sabe, fizemos um hot site muito legal, muito bem feitinho para o Cezão. E de fundo a gente colocava esse sambinha, né, do conjunto que chama Originais do Samba, que inclusive um dos integrantes era o Mussum, dos Trapalhões, também era sambista. E a música é um barato, né? E fez muito sucesso na época. E eu lembro que das 38 rodadas daquele campeonato, acho que foi 2011, não foi 2010, não. É, das 38 rodadas, teve 17 ou 18 roubos absurdos que entraram. E aí tinha uma setinha, roubo na rodada 2, assistiu o roubo. Aí setinha, roubo na rodada tal. Na época era novidade, hoje é muito fácil fazer isso, né? Mas na época dava um certo trabalho. Era super bem produzido, o Cezão fazia muito bem. Eu fazia parte da criação, da ideia, né? Ó, pega esse lance aqui e tal, tal. Ele montava, ele fazia a parte técnica. E ficou muito legal, ficou muito bom, mano. O Celso fala, meu time não precisa evoluir? Sempre precisa evoluir, cara. Sempre precisa evoluir. Teve uma sequência de 5 jogos muito ruins. Mas antes desses 5 jogos, o Palmeiras era o melhor time do planeta. Porra, não perdia de ninguém. 14 jogos, 13 vitórias e um empate. Você não tinha isso aqui para falar do Palmeiras. Agora oscilou. Então precisa estabilizar. Na verdade, não é evoluir. Precisa estabilizar, voltar ao que era antes e melhorar, né? Sempre evoluir, claro. Mas eu encaro como uma oscilação normal. Isso ia acontecer. Inclusive, eu soltei um post na época da alta. Eu ainda falei assim... Criticar, apoiar na boa é fácil. E quando oscilar, você vai apoiar? Você vai estar junto? Ou você vai começar a encher o saco? Tô falando você, tô falando pra torcida em geral. Então é fácil, né? Cornetar quando perde o jogo. É fácil apoiar quando tá ganhando. Tem que apoiar quando tá ruim. Apoiar. Ah, mas eu tô falando que precisa evoluir. Não tô. Tá bom, precisa. Ok. Haveria um crossover do seu canal com outros canais de rivais com a mesma linha de debate? Eu não conheço, cara. Na verdade, todos os canais de rival que eu conheço, eu conheço um ou outro, cara, que assim não tem nada a ver. Eu gosto muito do canal do Menino do Bahia, que eu acho que é um menino que tem uma pegada bem legal. Tem o Menino do Fluminense, que eu gosto também. Só que ele ainda é muito emocional, mas em linhas gerais eu gosto do que ele fala também. Acho que são os dois que eu mais gosto. E do Barolo, eu acho que ele entende muito de bola, cara. Só que ele despiroca, né? O dossiê ainda tá no ar, disse o Igor. Beleza, não lembro, nem lembro mais dessas coisas. Vocês lembram? É o que eu falo lá no grupo de padrinhos. Eles lembram mais do que eu fiz do que eu mesmo. O que falta para o time evoluir? O que precisa evoluir? O que eu acho que falta evoluir é o Palmeiras com a bola no pé. É o 10 começar a participar mais do jogo, ter mais aproximação com os dois meias de beirada, ter um pouco mais de apoio, deixar. Aí que tá. O escolarismo não permite, né? Mas precisa correr um pouco mais de risco. Precisa subir um pouco mais. Ou os laterais, ou o segundo volante, no caso do Bruno Henrique. Precisa ousar um pouco mais, correr um pouco mais de risco. Tomar um pouco mais de gol, mas fazer mais. É mais legal. Só que o Filipão não. O Filipão é escolarismo, cara. Ele tem que aprender a conviver com o escolarismo. E lembrar que o Filipão é o único treinador com mais de uma passagem pelo Palmeiras que ganhou título em todas elas. O Luxemburgo já treinou o Palmeiras 4 vezes, teve vez que ele não ganhou título. O seu Oswaldo Brandão treinou o Palmeiras 4 ou 5 vezes, teve vez que não ganhou título. Todos os outros, né, importantes, passaram 2, 3, 4 vezes pelo Palmeiras, ganharam um título aqui e outro ali, mas teve aquela passagem ruim. Filipão não. Filipão até teve uma passagem ruim, mas mesmo na passagem ruim ele foi campeão. Então você quer ser campeão, chama o Filipão. Muito bem. Parou por quê? O roubo continua. Porque o Cezão não consegue mais fazer, cara. Né? Ele parou de fazer coisas sobre o Palmeiras. Ele tem lá a carreira profissional dele, muito bem sucedida, por sinal. E por isso só. É isso, Vanessa. Criticar com o cérebro e não com o fígado. É isso aí. Essa é a nossa pegada aqui no nosso canal. Acabou minha cerveja, acabou o Periscatos. Valeu, turma. Obrigado. Foi legal hoje, né? Foi mais longo. Começou mais tarde também, né? Mas foi legal, valeu. E então, domingo, 18h45, aqui direto dos estúdios do Verdazzo, eu e Zaniolo estaremos transmitindo o derby. Não haverá gols, vai ser 0x0, já estou avisando desde já, mas sempre é emocionante, sempre tenso e sempre imperdível, né? O derby. Acompanhem aqui com a gente e quero renovar os sentimentos de solidariedade com o Genaro Marino, com o Paulo Nobre, com todos os integrantes daquele grupo de trabalho que foi dissolvido no último final de ano. Vocês não merecem o que vocês estão passando. Valeu, rapaziada. Obrigado pela companhia. Nos veremos então no próximo domingo, no Derby. E segunda-feira a gente volta com o Periscatso. Valeu! Saudações alviverdes a todos.